Depois que o inverno sumir e logo chegar o verão, me aquece cedinho ao olhar da janela o sol da manhã. Depois que o inverno sumir e logo chegar o verão, me aquece cedinho ao olhar da janela o sol da manhã. Chuvinha serena molhar o meu corpo suado, vem quanto prazer em saber que esse sol, que essa chuva provém do meu Deus. Venha chuvinha serena molhar o meu corpo suado, vem quanto prazer em saber que esse sol, que essa chuva provém do meu Deus. Canta garganta, alcança o som, canta com força, com garra e fé, pondo os seus pensamentos expressos em forma de música, em forma de música. Vem quanto prazer em saber que esse sol, que essa chuva provém do meu Deus. Vem a chuvinha serena molhar o meu corpo suado. Vem quanto prazer em saber que esse sol, que essa chuva provém do meu Deus. Canta garganta, alcança o som, canta com força, com garra e fé, fundo os seus pensamentos expressos em forma de música, em forma de música.